tranquila, ou vou ir a gritar. Não me mire que esses olhos me podem hipnotizar. Ya era hora, ¿no? Chega aí, vou te dar uma ideia, chega aí. Se quer dançar, se divertir, pra lá e pra cá, pra sacudir. Desce o corpo até o chão, com a mão no pé, mete popozão. De lá pra cá, daqui pra lá, ai que dança louca. Joga a mão pro alto, joga, joga. Joga a mão pro alto, joga, joga. Joga a mão pro alto, joga, joga. E você também, hein? Bota a mão no ombro, vai e volta. Bota a mão no ombro, vai e volta. Sensação, já é sensação. That thong, thong, thong, thong. That girl's so scandalous, and I know another nigga can handle it. And she's shaking that thing like who's a bitch with a look in her eyes so devilish. She like to dance, I like to box, box. And she cruise to the cruise, connect the dots. Not just her baby, she like a box. She was living like a vida loca. She had dumps like a truck, truck, truck. Guys like, what, what? Baby, move your butt, butt, butt. I think I'll sing it again. She had dumps like a truck, truck, truck. Guys like, what, what? All night long. Let me see that thong, baby. That girl, the thong, thong, thong. I just. que o Lulu vai te pegar. É, mexe com o Lala, chuta o Lala, bate, bate no Lala, que o Lulu vai te pegar. Ou pega ela, Lulu, pex, pex, ou pega ela, Lulu. Entra na minha, pega na perninha, pega na perninha, morde o bonzo dela e faz ela entrar na minha. Força, força, força na pressão, abrindo, fechando, morde o cachorrão. Força, força, força na pressão, abrindo, fechando, morde o cachorrão. Isso, vai, vai. Um, dois, três. Joga a mãozinha pra cima. Agora pisa no milho. Pisa no milho. Olha que pisa no milho. Pisa no milho. Olha que pisa no milho. Pisa no milho. Olha que pisa no milho. Joga cavaco. Vem cá, menina. Pode requebrar. Parou. Pode começar. Duro, puto, puto. Eu quero ver essa galera balançar. Vem cá, menina. Pode me quebrar. Tô de bola, hein? Pode me quebrar. Você é daí, você sabe tudo. Você aprendeu lá, você é danado. Vambora, três pulinhos pro lado direito e três pulinhos pro lado esquerdo. Tá bonito embaixo, hein? Um, dois, três e... Pru-cu-tu-pá. Pru-cu-tu-pá. Joga o dedinho pra cima, joga o dedinho. Para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Que chille